pensei que tava do meu lado, sua ausência está em mim. Não vou insistir, não deixe triste assim, a nossa casa está vazia, está distante e fria. Acredite que por seu amor te dou a minha vida. Não há remédio que vai curar a distância entre nós. Eu não sei quem é você, mas muito tempo eu esperei. Não vou ligar, volta. Venha viver esse amor. Não sou capaz, veja como estou. Eu não sei o quanto chorei e uma vida desejei. Tentei ligar, volta. Nossa, quanto mudou. Nosso amor. Não vou mais perdoar toda vez que você diz amor. Você está fazendo falta. Razões pra dizer eu te amo e amarei milhões de vezes que eu vivi. Se eu errei, me perdoa, vai. Te amo. Sou saudade, é sucesso em todo o estado do Pará. Não tava tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão. De uma hora pra outra você mudou, chutou meu coração. Não dá mais pra aceitar, você é bipolar. Ao mesmo tempo você morde, depois me assopra. Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora. Eu deixei de levar pelo seu lindo olhar. Eu tava cego, apaixonado, tava enlouquecendo. Não sabia a cilada que tava me metendo. É verdade que todos diziam: você é maluca, pirada, fingida. Vou aqui no relento do seu apartamento, bebendo com suas amigas. É verdade que todos diziam: você é maluca, pirada, fingida. Vou aqui no relento do seu apartamento, bebendo com suas amigas. Thank you.